Sintonizada em você, FM Itabaiana. Todo dia da semana, toda hora pra valer. Aqui toca de tudo, pra tocar seu coração. Sua rádio preferida, FM do Povão. 93.1 FM Itabaiana, 93.1. Sintonizada em você, 93.1 FM Itabaiana, 93.1.